Faixa 13. O conto do homem habilidoso. Queremos saber se o cérebro de determinada criatura, o Homo habilis, por exemplo, é maior ou menor do que deveria ser, considerando o tamanho do animal. Aceitamos, meio a contragosto no meu caso, mas vou deixar passar, que animais grandes têm de ter cérebro grande e animais pequenos, cérebros pequenos. Levando isso em conta, ainda assim queremos saber se algumas espécies são mais cerebrudas do que outras. Como, então, levar em conta o tamanho do corpo? Precisamos de uma base razoável para calcular o tamanho esperado do cérebro de um animal a partir do tamanho de seu corpo, para que possamos decidir se o cérebro real de um animal específico é maior ou menor do que o esperado. Em nossa peregrinação ao passado, aconteceu nos topar com esse problema ao falarmos sobre o cérebro, mas questões semelhantes podem surgir em relação a qualquer parte do corpo. Será que alguns animais têm coração, rins ou escápulas maiores ou menores do que deveriam ter para seu tamanho? Em caso afirmativo, isso poderia indicar que seu modo de vida faz exigências especiais sobre o coração ou rins ou escápulas. Como saber que tamanho deveria ter qualquer pedaço de um animal, conhecendo-se o tamanho total do seu corpo? Note que deveria ter não significa precisa ter por razões funcionais. Significa o esperado diante do que os animais comparáveis possuem. Como este é o corpo do homem habilidoso e como a característica mais surpreendente do homem habilidoso é o cérebro, prosseguiremos usando o cérebro em nossa exposição. As lições que aprenderemos serão mais abrangentes. Começamos representando em um gráfico do tipo scatter plot os valores da massa cerebral relacionados aos da massa corporal para numerosas espécies. Cada símbolo no gráfico do meu colega, o eminente antropólogo Robert Martin, representa uma espécie de mamífero vivo, 309 delas variando das menores às maiores. Se o leitor estiver interessado, saiba que o Homo sapiens é o ponto indicado por uma seta e o ponto logo ao lado dele é um golfinho. A linha em negrito traçada no meio dos pontos é a linha reta que, por cálculo estatístico, fornece o melhor ajuste para todos os pontos. Asterisco. É a linha que minimiza a soma dos quadrados das distâncias dela até os pontos. Fim da leitura de asterisco. Uma pequena complicação, que fará sentido em um momento, está em que as coisas funcionarão melhor se as escalas de ambos os eixos forem logarítmicas. Por isso, o gráfico foi feito desse modo. Plotamos o logaritmo da massa cerebral de um animal em relação ao logaritmo de sua massa corporal. Eixos logarítmicos significam que pontos iguais ao longo da base do gráfico ou pontos iguais subindo pelo eixo vertical representam multiplicações por algum número fixo, digamos 10, e não adições de um número como em um gráfico comum. 10 é conveniente porque podemos pensar em um logaritmo como uma contagem do número de zeros. Se você tem de multiplicar a massa de um camundongo por 1 milhão para obter a de um elefante, isso significa que você precisa acrescentar 6 zeros à massa do camundongo. Precisa acrescentar 6 ao logaritmo de um para obter o logaritmo do outro. A meio caminho entre eles na escala logarítmica, 3 zeros, está um animal que pesa 1000 vezes mais do que um camundongo ou tem 1/1000 do peso do elefante. Uma pessoa, talvez. Uso números redondos como 1000 e 1 milhão só para facilitar a explicação. 3 zeros e meio significa um ponto entre 1000 e 10.000. Note que a meio caminho entre, quando estamos contando zeros, é coisa muito diferente do que a meio caminho quando estamos contando gramas. Tudo isso é levado em consideração automaticamente quando olhamos os logaritmos dos números. As escalas logarítmicas pedem um tipo de intuição diferente daquele que usamos para as escalas aritméticas simples, as quais são úteis para propósitos distintos. Há, no mínimo, 3 boas razões para usarmos uma escala logarítmica. Primeiro, ela nos permite representar em um mesmo gráfico o musaranho anão, o cavalo e a baleia azul, sem precisarmos de 100 metros de papel. Segundo, ela facilita a leitura de fatores multiplicativos, o que às vezes é o que desejamos fazer. Não queremos apenas saber que possuímos um cérebro maior do que aquele que deveríamos ter para o tamanho do nosso corpo. Queremos saber que o nosso cérebro é, digamos, 6 vezes maior do que o deveria ser. Essas avaliações multiplicativas podem ser lidas diretamente em um gráfico logarítmico. É isso que significa logaritmo. A terceira razão para preferirmos escalas logarítmicas demora um pouco mais para ser explicada. Podemos dizer, para começar, que ela faz os nossos pontos do gráfico scatter plot incidirem no gráfico em linha reta em vez de uma curva. Mas há muito mais do que isso. Tentarei explicar aos leitores que, como eu, padecem de disnumeria. Suponhamos que temos um objeto como uma esfera ou um cubo, ou mesmo um cérebro, e o inflamos uniformemente de modo a deixá-lo com a mesma forma, mas 10 vezes maior. No caso da esfera, isso significa decuplicar seu diâmetro. No caso do cubo ou do cérebro, significa decuplicar a largura, assim como a altura e a profundidade. Em todos esses casos de aumento proporcional, o que ocorre com o volume? Ele não será decuplicado, ficará 1000 vezes maior. Podemos provar isso em relação aos cubos, imaginando que estamos empilhando cubos de açúcar. O mesmo se aplica quando inflamos uniformemente qualquer forma que desejarmos. Multiplicando o comprimento por 10, desde que a forma não mude, multiplicamos automaticamente o volume por 1000. No caso especial de inflar até decuplicar o tamanho, teremos o equivalente a acrescentar 3 zeros. Dito de maneira mais geral, o volume é proporcional à terceira potência do comprimento e o logaritmo é multiplicado por 3. Podemos fazer o mesmo tipo de cálculo para a área, mas a área aumenta em proporção à segunda potência do comprimento e não à terceira. Não é à toa que elevar à segunda potência é chamado de elevar ao quadrado e elevar à terceira de elevar ao cubo. O volume de um torrão de açúcar determina quanto de açúcar existe ali e quanto ele custa, mas a velocidade com que ele se dissolve será determinada pela área da superfície, um cálculo que não é simples, pois à medida que o açúcar se dissolve, a área da superfície remanescente diminuirá mais devagar do que o volume do açúcar restante. Quando inflamos uniformemente um objeto duplicando seu comprimento, largura, etc., multiplicamos a área da superfície por 2 vezes 2 igual a 4. Se multiplicarmos seu comprimento por 10, multiplicaremos a área da superfície por 10 vezes 10 igual a 100, ou seja, acrescentaremos 2 zeros ao número. O logaritmo da área aumenta segundo o dobro do logaritmo do comprimento, enquanto o logaritmo do volume aumenta segundo o triplo do logaritmo do comprimento. Um torrão de açúcar de 2 centímetros conterá 8 vezes mais açúcar do que um torrão de 1 centímetro, mas liberará açúcar no chá apenas 4 vezes mais rápido, pelo menos de início, porque a superfície do cubo é que fica exposta ao chá. Agora imagine que fazemos um gráfico do tipo scatter plot para torrões de açúcar de tamanhos muito variados com a massa do torrão, proporcional ao volume ao longo do eixo horizontal e à taxa inicial de dissolução ao longo do eixo vertical, supondo-se que ela seja proporcional à área. Em um gráfico não logarítmico, os pontos incidirão ao longo de uma linha curva, o que será muito difícil de interpretar e pouco útil. Mas se plotarmos o logaritmo da massa contra o logaritmo da taxa inicial de dissolução, veremos algo muito mais informativo. Para cada triplicação do logaritmo da massa, veremos uma duplicação do logaritmo da superfície. Na escala log-log, os pontos não incidirão ao longo de uma curva, mas de uma linha reta. E mais, a inclinação dessa linha reta significará algo muito preciso. Será uma inclinação de 2/3. Para cada 2 passos marcados no eixo da área, a linha dá 3 passos ao longo do eixo do volume. Para cada duplicação do logaritmo da área, triplica-se o logaritmo do volume. 2/3 não é a única inclinação informativa da linha que podemos ver em uma plotagem do tipo log-log. Plotagens desse tipo são informativas porque a inclinação da linha nos dá uma ideia intuitiva do que está ocorrendo em relação a aspectos como o volume e a área. Em volumes e áreas, bem como as complicadas relações entre elas, são extremamente importantes para compreendermos os organismos vivos e suas partes. Matemática não é o meu forte, para dizer o mínimo, mas eu consigo perceber como isso é fascinante. E fica melhor, pois o mesmo princípio funciona para todas as formas, não apenas as jeitosas, como cubos e esferas, mas também formas complexas, como animais e pedaços de animais, como os rins ou o cérebro. É preciso apenas que a mudança de tamanho ocorra por simples inflação ou deflação, sem mudança de forma. Isso nos dá uma espécie de expectativa nula contra a qual podemos comparar medidas reais. Se uma espécie de animal tem 10 vezes o comprimento de outra, sua massa será 1000 vezes maior, mas apenas se as formas forem iguais. Na verdade, é muito provável que a forma tenha evoluído de modo a ser sistematicamente diferente conforme se vai dos animais pequenos para os grandes, e agora podemos ver por quê. Os animais grandes precisam ter forma diferente da dos animais pequenos, no mínimo por causa das regras de escala para a área e o volume que vimos acima. Se transformássemos um busaranho em um elefante simplesmente inflando seu corpo e mantendo a mesma forma, ele não sobreviveria. Isso porque, agora que ele ficou cerca de 1 milhão de vezes mais pesado, surgiria todo um novo conjunto de problemas. Alguns dos problemas que um animal enfrenta dependem do volume, massa, outros da área. Outros ainda dependem de alguma complexa função desses dois fatores ou de alguma outra consideração totalmente diferente. Assim como a taxa de dissolução do torrão de açúcar, a taxa de perda de calor de um animal ou de perda de água através da pele será proporcional à área que ele apresenta ao meio externo. Mas sua taxa de geração de calor está provavelmente mais relacionada ao número de células no corpo, o que é função do volume. Um musaranho cujo tamanho fosse aumentado proporcionalmente até o tamanho de um elefante teria pernas magricelas que se quebrariam com o esforço e seus músculos esguios seriam fracos demais para funcionar. A força de um músculo é proporcional não ao seu volume, mas à sua área transversal. Isso porque o movimento muscular é o movimento somado de milhões de fibras moleculares que deslizam paralelamente umas às outras. O número de fibras que podem ser acondicionadas em um músculo depende da área de sua seção transversal, segundo a potência do tamanho linear. Mas a tarefa que o músculo tem de executar, sustentar um elefante, por exemplo, é proporcional à massa do elefante, terceira potência do tamanho linear. Por isso, para sustentar sua massa, o elefante precisa proporcionalmente de mais fibras musculares do que o musaranho. Portanto, a área transversal dos músculos do elefante tem de ser maior do que esperaríamos de um simples aumento em escala, e o mesmo vale para o volume dos músculos desse animal. Por diferentes razões específicas, a conclusão é semelhante no caso dos ossos. Por isso é que animais grandes como os elefantes possuem pernas robustas e truncudas. Suponhamos que um animal do tamanho de um elefante seja 100 vezes mais comprido do que um animal do tamanho de um musaranho. Sem mudança de forma, a área de sua pele externa seria 10 mil vezes maior que a do musaranho e em seu volume e massa, 1 milhão de vezes maior. Se as células sensíveis do tato estiverem igualmente espaçadas pela pele, o elefante precisará de 10 mil vezes mais dessas células e a parte do cérebro que a serve terá, talvez, que ser aumentada proporcionalmente. O número total de células no corpo do elefante será 1 milhão de vezes maior que no musaranho e todas elas terão de ser servidas por vasos sanguíneos capilares. O que isso faz com que o número de quilômetros de vasos sanguíneos que esperamos em um animal grande em comparação com um pequeno? Trata-se de um cálculo complicado ao qual voltaremos em um conto posterior. Por ora, basta entendermos que quando calculamos esse número, não podemos desconsiderar essas regras de proporção para os volumes e as áreas. E o gráfico logarítmico é um bom método de obtermos pistas intuitivas para essas coisas. A principal conclusão é que conforme os animais ficam maiores ou menores na evolução, esperamos que sua forma mude em direções previsíveis. Até agora pensamos sobre o tamanho do cérebro. Não podemos simplesmente comparar nosso cérebro ao do Homo habilis, do Australopithecus ou de qualquer outra espécie sem levar em consideração o tamanho do corpo. Precisamos de algum índice de tamanho do cérebro que o leve em conta. Não podemos dividir o tamanho do cérebro pelo do corpo, ainda que isso seja melhor do que apenas comparar os tamanhos absolutos. O melhor é usar o gráfico logarítmico do qual estávamos falando. Plotar o logaritmo da massa cerebral em relação ao logaritmo da massa corporal para numerosas espécies de tamanhos diferentes. Os pontos incidirão provavelmente em torno de uma linha reta, como de fato veremos no gráfico da página 105. Se a inclinação da linha for 1/1, tamanho do cérebro exatamente proporcional ao tamanho do corpo, isso indicará que cada célula cerebral é capaz de servir a algum número fixo de células do corpo. Uma inclinação de 2/3 indicaria que os cérebros são como os ossos e os músculos. Um dado volume corporal ou o número de células corporal requer uma dada área superficial do cérebro. Alguma outra inclinação necessitaria ainda de outra interpretação diferente. Então, qual é a inclinação real da linha?